tô suave, eu tô na nave. É o Rubi, o poderoso meu compadre. Eu tô suave, eu tô na nave. É o Rubi batendo forte nesse grave. Poderoso Rubi. CD Top Melody. Top Melody, não apenas um CD de Melody, mas o melhor CD de Melody do Brasil. Já começou o rock do animal, segura a dentada do incrível animal. Já começou o rock do animal, segura a dentada do incrível animal. O crocodilo tá na área, meu amor, vem atacar. O cheiroso no croco, vamos todos endoidar. Explode que é nóis, a dentada é atenção. É rock do animal, o crocodilo é emoção. O gosto já chegou, com o Dinho pressão. Pra trás vem mais no beat, entro em ação. Onde tem festa, também tem um pouco. Um brinde de uísque, tá todo mundo louco. Rock, rock, no rock do animal. Rock, rock, no rock do animal. Rock, rock, no rock do animal. Rock, rock, no rock do animal. Tecnomania. DJ Luiz, o poderoso chefão. Já começou o rock do animal. Já começou o rock do animal. Já começou o rock, começou o rock, começou o rock do animal. O Marcelão, o mais top DJ do estado do Pará. DJ Marcelo, o Playboy, fazendo o povo da terra vibrar. Já começou o rock do animal. Segura a dentada do incrível animal. Já começou o rock do animal. Segura a O crocodilo tá na área, meu amor, vem atacar. Com cheiro só no croco, vamos todos endoidar. Explode que é nóis, a dentada é atenção. É rock do animal, o crocodilo é emoção. O gosto já chegou, com o Dinho pressão. Pra trás vem mais no beat, entro em ação. Onde tem festa, também tem um pouco. Um brinde de uísque, tá todo mundo louco. Rock, rock, no rock do animal. Rock, rock, no rock do animal. Rock, rock, no rock do animal. CD Top Melody. Esse é um verdadeiro e único CD Top Melody, o original. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Fechando o pesadão, carregando vários pentes. É tudo que a CM diz, que pra mim fica contente. Mas quando der tipo bomba e a mina, bumbum, granada. Beleza, tá querendo ficar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é bem varada. Melhor dá espaço pra ela, porque a polícia é brava. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Fechando o pesadão, carregando vários pente. É tudo que a CM diz, que pra mim fica contente. Mas quando der tipo bomba e a mina, bumbum, granada. Top Melody! Mas é claro, nem dá atenção. Eu peguei com meu celular.

com o padrão Top Melod de qualidade. Carimba, que esse é top. Carimba, que esse é top. Banda, beijo molhado. Beijo molhado. Ela não anda, ela desfila. Ela é dona de si própria. Ela sabe que não tem competição. Quando ela passa, ela obriga qualquer homem a parar. Ela é dinâmica, inteligente, segura de si. Pois eu sei o que tenho. Não dou a mão, não abro mão dela pra ninguém. Ela faz meu jeito, é a dona do meu peito. Baby, és sim, és sim. Ela faz meu jeito, é a dona do meu peito. Beijo molhado, beijo molhado. CD Top Melody, esse é o original. Depois dele, o resto é cópia. O mais top DJ de todos os tempos, DJ Marcelo, o playboy fazendo a galera dançar. Ela não anda, ela desfila. Ela é dona de si própria. Ela sabe que não tem competição. Quando ela passa, ela obriga qualquer homem a parar. Ela é dinâmica, inteligente, segura de si. Pois eu sei o que tenho. Não dou a mão, não abro mão dela pra ninguém. Ela faz meu jeito, é a dona do meu peito. Verdadeiro e único do Brasil. Eu quero te rever, quero é te reencontrar. Lembro do beijo que me deu, fiquei louquinho pra te amar. Louco, louco pra te amar. Louco, louco pra te amar. O teu corpo no meu corpo ficou a imaginar uma loucura. Um desejo louco pra te namorar. Louco, louco pra te amar. Louco pra te namorar. CD Top Melody, o CD mais deliciante do momento. É um arraso. DJ Marcelo, o Playboy. Agora é na pressão, meu Playboy. Essa menina me deixa louco. E do lado dela minha vida ostentação. Quando está aqui beijando a minha boca, eu fico aqui pensando, olhando as estrelas. Se quer beijinho, te dou. Se quer amor, também. O nosso amor é lindo, tem cena de cinema. Louco, louco pra te amar. Louco pra te namorar. Banda, voo livre, voo livre. Estamos de volta. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco, de Santa Isabel para o Brasil. Quero te rever, quero é te reencontrar. Lembro do beijo que me deu, fiquei louquinho pra te amar. Louco, louco pra te amar. Louco, louco pra te amar. O teu corpo no meu corpo ficou a imaginar uma loucura. Um desejo louco pra te namorar. Louco, louco pra te amar. Louco pra te pensando, olhando as estrelas. Se quer beijinho, te dou. Se quer amor, também. O amor é lindo, tem cena de cinema. Louco, louco pra te amar. CD Top Melody. Na festa do Águia eu faço a transmissão ao vivo. Hashtag é nós no pop, hashtag é nós no ninho. Na festa do Águia eu faço a transmissão ao vivo. Hashtag é nós no pop, hashtag é nós no ninho. Bora lá, se for. Ele vai te pegar, ele vai te agarrar. Te dá-lhe uma bicada, tu louquinha vai ficar. Aqui no Pop Live a festa tá pressão. Só as danadinhas chegando de carrão. A família toda unida naquele estilo. Vai começar o show com o Elis e Juninho. E pra continuar tem o Wesley e Nandinho. Pega o celular e faz a transmissão ao vivo. Nós no Pop é uma loucura. O Águia de Fogo aqui ninguém segura. Esse é mais um CD com padrão Top Melody de qualidade. Carimba, esse é top. Carimba, esse é top. Ninguém segura o pop, ninguém segura o live, ninguém segura o Águia da garra afiada. Ninguém segura o pop, ninguém segura o live, ninguém segura o Águia da garra afiada. Ninguém segura o pop, ninguém segura o live, ninguém segura o Águia da garra afiada. Ninguém segura o pop, ninguém segura o live, ninguém segura o Águia da garra afiada. Na festa do Águia eu faço a transmissão ao vivo. Hashtag é nós no pop, hashtag é nós no ninho. Na festa do Águia eu faço a transmissão ao vivo. Hashtag é nós no pop, hashtag é nós no ninho. Tecnomania. Bora lá, chefão! DJ Luiz, o poderoso chefão! Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinhas. Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinhas. Esse é o verdadeiro e único CD Top Melody. O original CD Top Melody. Sou o mega príncipe, príncipe negro. Temeu porque eu voltei, né? Sou o teu pesadelo e faz a festa no castelo. Porque nós voltou pesado. O príncipe dos príncipes voltou pro seu reinado. Eu voltei, sou o mega príncipe, o reinado tem os reis. A tropa evoluiu, Edilson e Edielson são os DJs mais queridos do Brasil. Nova nação, nova trajetória, príncipe negro é digno de glória. Essa coroa, tio, não é pra qualquer um. Príncipe é o príncipe, igual não tem nem. Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinha. Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinha. Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinha. Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinha. Aí ó, MC Binho G3 na voz. Junior Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil. Tá barulhando os quatro cantos do planeta. Dale, meu Playboy! Sou o mega príncipe, príncipe negro. Temeu porque eu voltei, né? Sou o teu pesadelo e faz a festa no castelo. Porque nós voltou pesado. O príncipe dos príncipes voltou pro seu reinado. Abre espaço. Eu voltei. CD Top Melody. Esse é o original. Depois dele, o resto é cópia. Sei que é tarde pra te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Amor, admito que errei. E hoje tenho que viver assim na solidão. Quando cai a madrugada e a saudade vem, não consigo parar de pensar em ti. Sem você, tá difícil. Vem pra mim, meu amor. DJ Marcelo. Pedi perdão por tudo que eu te fiz. Amor, admito que errei. E hoje tenho que viver

aqui é o DJ Guilherme da mídia e eu estou ligadaço no CD do nosso amigo DJ Marcelo, o Playboy, arrebentando nas produções. Eu necessito tanto de você, bata saudade, eu quero logo te ver. Eu preciso de você perto de mim, meu amor, não dá pra viver assim. Estou ficando louco sem abraçar você, sem sentir o teu corpo. Que desejo louco. Estou ficando louco sem abraçar você, sem sentir o teu corpo. Que desejo louco. Quero te amar até o sol raiar. Quero te beijar em teus braços e descansar. Quero te dizer que eu te amo, que eu não vivo sem você, meu amor. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Top Melody, verdadeiro e único do Brasil. Máximo. Eduardo da Nike. Aí, Marcelo! Ai, caramba, que me dá maluca. Caramba, caramba, vai ter uma onda forte. Tô vendo uma carro em cima do poste. Ai, caramba, que me dá maluca. Tô vendo uma carro em cima do poste. Caramba, vai ter uma onda forte. Tô sentindo o rato, tô sentindo o rato. É do dedo do meu short. Não vem o interesse. Hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente, você deu uma foda sensacional. Ah, uma sentada daquela. Então vai, vai, tá, tá, vai, vai, tá, tá com caralho. Vai, tá, tá, vai, vai, tá, tá com caralho. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta, essa é a hora. Taca a bunda no grau, já que você quer moral, pause também quer moral. Vai, tá, vai, tá, vai, tá, tá com caralho. Vai, tá, vai, tá, vai, tá, tá com caralho. DJ Eduardo da Light, DJ China, o insuperável. E você sabe disso, sabe disso. Novo CD Top Melody, verdadeiro e único do Brasil. CD Top Melody. Uma sentada daquela neonosa. E faz um tempo que não foi, hoje tu tá